Está no ar. Momento Espírita. O programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. O que nos é dado gratuitamente. Em tempos da pandemia assolando nações, temos registrado igualmente manifestações muito positivas. Um vídeo nos chamou a atenção e descreveremos as cenas ao sabor da nossa própria imaginação, acrescentando frases e ideias. O locutor fala de um homem na Itália que aos 93 anos foi hospitalizado com Covid-19. Ao ter alta hospitalar, foi-lhe informado que deveria pagar a quantia de 500 euros pela utilização do respirador artificial. Lágrimas rolaram pelas faces do idoso. O médico lhe disse que ele não deveria chorar pela conta. Afinal, tudo poderia ser resolvido. Um acordo poderia ser feito. Ele poderia negociar a dívida na tesouraria do hospital. Não havia motivo para que ele viesse a se desesperar. No entanto, ainda emocionado, respondeu o italiano: "Doutor, não choro porque preciso pagar esse valor. Eu disponho do dinheiro sem problemas. É que me dei conta de que preciso pagar por ter utilizado um respirador que me permitiu respirar na crise epidêmica. No entanto, eu respirei o ar de Deus por 93 anos e nunca sequer agradeci por isso. Registro agora o quanto devo a Deus. 93 anos de ar gratuito. Ar que encheu meus pulmões, que me permitiu viver, correr, trabalhar, amar, constituir família. Todos os dias da minha vida. Eu viajei a muitos países e nenhum deles paguei imposto ou qualquer taxa pela utilização do ar marítimo, da montanha, dos vales, das florestas. Nunca precisei disputar vaga para ter acesso a esse ar. Como pude viver tanto e não perceber essa grande dádiva, diária, constante, todos os dias?" Diariamente, recebemos muitas dádivas de Deus. O ar que respiramos é apenas uma delas. Cabe-nos o dever, como usufrutuários deste imenso lar chamado Terra, que não o contaminemos com nosso desleixo, com nossas agressões ao meio ambiente. Isso é o mínimo que nos compete fazer. E respirando longamente, agradecer ao bom Pai que tudo dispôs para nossa vida no planeta. Se precisamos trabalhar pelo alimento, pelo abrigo, pela vestimenta, lembramos que a divindade nos recompensa o labor. Como relatou o escrivão oficial de Pedro Álvares Cabral, esta é uma terra abençoada, em que nela se plantando tudo dá. Vivemos em um planeta extraordinário. Semeamos e colhemos. Regamos e vemos a planta brotar, crescer, oferecer flores e frutos. Os campos verdejantes se estendem a perder de vista. A floresta exuberante nos mostra sua diversidade, que acolhe as mais variadas espécies animais. Que planeta é este, tão rico, tão magnífico? Quantos nos é dado de forma gratuita? Com a nossa gratidão, nos cabe uma outra reflexão. Que direito temos de assambarcar somente para nós os bens da terra? Se o Pai amoroso e bom nos dá o exemplo da generosa oferta a todos, de igual forma, das bênçãos do ar, da natureza, da vida, não nos cabe lhe seguir o exemplo e sermos um tanto mais fraternos? Essa é uma grave reflexão para nossos dias de gratidão. Agora, enquanto sentimos o ar nos penetrar os pulmões, respirarmos sem dificuldades, sem ônus algum. Pensemos a respeito. Thank you.